dependesse. Com os amigos da festa lotada, ou como se ninguém te conhecesse. Esquece os problemas que tem na sua vida e dança. Esquece os problemas de grana na vida e só dança. Dança como se nada importasse, ou como se sua vida dependesse. Com os amigos da festa lotada, ou como se ninguém te conhecesse. Esquece os problemas que tem na sua vida e dança. Esquece os problemas de grana na vida e só dança. Yeah, é festa, sextou. Os caras me ligaram pra saber pra onde eu vou. Saber se tem bebida, não saber como é que eu tô. Depois do expediente, nós se encontra no setor. Desce, desce, outra garrafa, então pede, pede. Se tá gelada, nós bebe, bebe. Um faz um brinde, outro serve, serve. Que hoje à noite é sem estresse. Tudo pronto, não demora. Nós se joga, mágoa foda. Sexta-feira, sexta é foda. E pra voltar, não tem hora. Noite longa, nós adora. O DJ toca, ela rebola. Com as mina louca, nós adora. E as mina louca, nós adora. Não é fuga, é folga. Em todos os perrengues dando um pause. Não é fuga, é folga. E os amigos tão pegando outro balde. Acorda, aula, trampo, casa, conta, paga. Nunca atrasa, quase que não sobra nada. Mas hoje nós só quer se divertir, fé. Dança como se nada importasse, ou como se sua vida dependesse. Com os amigos da festa lotada, ou como se ninguém te conhecesse. Esquece os problemas que tem na sua vida e dança. Esquece os problemas de grana na vida e só dança. Dança como se nada importasse, ou como se sua vida dependesse. Com os amigos da festa lotada, ou como se ninguém te conhecesse. Esquece os problemas que tem na sua vida e dança. Esquece os problemas de grana na vida e só dança. Esquece os problemas e dança. Aumente o volume e só dança. Nada mais importa e dança. Dança, dança, dança, dança. Esquece os problemas de grana. Sozinho ou com quem você ama. Na rua ou deitado na cama. Dança, dança, dança, dança. Dança como se nada importasse, ou como se sua vida dependesse. Com os amigos da festa lotada, ou como se ninguém te conhecesse. Esquece os problemas que tem na sua vida e dança. Esquece os problemas de grana na vida e só dança. Dança, dança, dança.